Tailandense Produções. Abro o coração e deixo meu amor entrar. Tenho motivos pra te amar. O seu grande amor sou eu. Viajei no tempo só pra reencontrar você. Eu não quero te perder. O seu coração é meu. Tenho medo de não ter você de volta. Fabiano Tailandense Produções. Tenho medo de não ter você de volta. Perto de mim. Tenho medo que o destino feche a porta. E o sonho terminasse. Se o tempo soubesse que eu te amo.